amor que as almas seduz. Envolvo o vapor em ondas de luz. É cantar sem medo, ó minha beldade. O mar é de rosas, viva minha beldade. O mar é de rosas, viva a mocidade. Come now, missy. Time for siesta. Festa, festa. Move your body now, right to the left. Come now, selecta. Perfect time for love and unity. Know what I'm saying? Come, please us. Las Bonitas, come on. Sunshine, light in my life. Been to realize it was you in the night. Eyes of the desert, sparked by your presence. Your cultural essence of the present. Dead presidents, we are spread the evidence. Make it so evident. Como puedes ser verdad? Yeah, DJ, spin the wheels now. Come on now. Last night I dreamt of San Pedro. It's a love beneath us by the shore, yo. Don't go on tattoos, cherries written for us. Lullaby, shh, got me popping my head. G button my dress, did a dance on the bed. Las Bonitas, break this hot, and then solo on your feet. The island breeze, all the nature wonders. Feel the breeze, no. This is where I long to be. La Isla Bonita. And when December plays, summer breeze, the sun would set so high. Ring through my ears and sting my eyes. The Spanish lullaby. A freaking lullaby got me hot like Spanish pie. Mamacitas, Las Bonitas, chicas, señoritas with the flower in her hair. I can't believe this, oh yeah. Catch a fish in San Pedro. I fell in love with San Pedro. San Pedro, mate now. Warm wind carried on the sea. He called to me. Me dijo, te amo. Te amo, baby love. I pray that the days would last. They went so fast. Menage a trois. Soft Chiba. Suave con señoritas. By some cheap, some peepers. Get cheap tucks. Thanks, I don't need ya. Now they care in the world, we hugging up from two girls. I'll give you love, he'll give you a buzz. I'll get the diamonds, I hit you off with the rhyme gem. Las Bonitas, so glad to meet ya. Thank you.

ne traži ljubav posle ljubavi, za druge momke laži ostavi. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je preko toga neprihvatljivo. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je preko toga neprihvatljivo. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Traži sreću posle nesreće, to neko drugi možda podneće. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je preko toga neprihvatljivo. Sve je posle ljubavi neoprostivo, sve je preko toga neprihvatljivo. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, samo da nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila. Da si mi milione uzela, da si me hladno krvno ubila, nisi drugog ljubila, nikada me ne bi izgubila.